Ouça agora aqui no Canal 2 Bate-Papo Musical. A seguir, não perca mais uma edição de Anos 60. Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um Bate-Papo Musical. Eu, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira. Aquelas músicas que não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais, mas estamos aqui com esse objetivo, com essa missão de trazer para você exatamente isso, entrar nessa brecha que as emissoras oficiais não vão. Entendo que rádio comunitária e web rádio têm exatamente esta função, este papel. E a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. Especial do mês. Hoje com Nana Caymmi, atendendo ao pedido da Luciana de Goiânia. Denair Tostes Caymmi nasceu no Rio de Janeiro em 29 de abril de 1941. Filha de Dorival Caymmi, trazia a genética da música em suas veias. Em 1960, gravou no LP do seu pai a canção que ele fez em sua homenagem à oportunidade do seu nascimento, Acalanto. Também lançou, nesse mesmo ano, um 78 rotações solo, contendo as músicas Adeus, composição do Dorival Caymmi, e Nossos Beijos, composição Ianto de Almeida e Macedo Norte. Ainda neste ano, assinou o contrato com a TV Tupi, apresentando-se no programa Sucessos Musicais. Em seguida, passou a apresentar, acompanhada pelo seu irmão Dori Caymmi, o programa A Canção de Nana. Casou-se em 1961, indo morar na Venezuela, em Caracas, e lá nasceram suas duas filhas, Estela Teresa Caymmi Paoli, em 1962, e Denise Maria Caymmi Paoli, em 1963. Esta é a Nana Caymmi. Vamos ouvir agora Acalanto e, na sequência, Doce Presença, do Ivan Lins e do Vitor Martins. Thank you. cantar os anjinhos foram se deitar, mamãezinha precisa descansar, dormi anjo, papai vai te ninar. Bui, bui, bui, boi da cara preta, pega esta menina que tem medo de careta. Boi, boi, boi, boi da cara preta, pega esta menina que tem medo de careta. Sei que mudamos desde o dia que nos vimos. Li nos teus olhos que escondiam o meu destino. Luz tão intensa, a mais doce presença no universo desse nós descobrimos nossos sonhos esquecidos. E aí ficamos cada vez mais parecidos, mais convencidos. Quanto tempo perdido no universo desse mundo. Agora sei que somos iguais. E se duvidar, tens as minhas digitais. Como esse amor pode ter fim? Já tens meu corpo, minha alma, meus desejos. Se olhar pra ti, estou olhando da procura. Tenho fé na loucura de acreditar que sempre estás em mim. Como te perder ou tentar te esquecer? Ainda mais que agora sei que somos iguais. E se duvidar, tens as minhas digitais. Como esse amor pode ter fim? já tens meu corpo, minha alma, meus desejos. Se olhar pra ti, estou olhando pra mim mesmo. Muita procura, tenho fé na loucura de acreditar que sempre está. Nada como ser rosa na vida, rosa mesmo, ou mesmo rosa mulher. Após muitas brigas, divorciou-se do marido, pois ele não concordava com a mulher sair à noite para cantar. Em 1966, nasceu seu terceiro filho, João Gilberto Paoli. Neste mesmo ano, participou do terceiro Festival da Canção com a música Saveiro, composição de Dori Caymmi e do Nelson Motta. No ano de 1967, após um tempo de namoro, casou-se com Gilberto Gil. Na sequência, vamos ouvir do álbum de 1983, Canção do Nosso Amor, composição Silveira e Dalton Medeiros. E de 1996, Anjo do Amor, composição Flora Purim, Toninho Horta. Ah, toda canção de amor me faz lembrar o nosso amor, nosso amor. Toda vez uma canção me faz lembrar. Toda vez uma canção me lembra de você, me lembra dos seus olhos lindos como a lua, brilhantes como estrelas, alegres de felicidades. Olha, meu amor, eu só me lembro de você, de você. Ah, toda canção de amor me faz lembrar o nosso amor, nosso amor. Nosso amor que já merece uma canção. Nosso amor que eu prometi um dia lhe daria, com letra dessa vida fazer a melodia, ainda a melodia, canção do nosso amor. Nunca sonhei, mas esperei. E demorou, nunca chegou, até chorei. Só por você, anjo do amor. Que o coração não vai falhar. Como esperei sem perceber, o tempo passou. Uma canção caiu do céu e o vento levou. E amanhã, quando acordar, louco de amor, vou te beijar e te abraçar. Só por você vou esperar. Nunca pensei, nunca sonhei, mas esperei. E demorou, nunca chegou, até chorei. Só por você, anjo do amor, a esperar. Só por saber que o coração não vai falhar. Como esperei sem perceber, o tempo passou. Uma canção caiu do céu e o vento levou. E amanhã, quando acordar, louco de amor, vou te beijar e te abraçar. Só por você vou esperar. E amanhã, quando acordar, só por você vou esperar. Em 1968, estreou o show Barroco. Também nesse mesmo ano, separou do Gilberto Gil, provavelmente por brigas por ciúmes. Em 1969, foi citada num poema do poeta Carlos Drummond de Andrade, publicado no dia 23 de fevereiro, no Correio da Manhã, poema A Festa. Na sequência, vamos ouvir, do ano de 1977, Cais, composição Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. E ainda, Canção que Morre no Ar, composição Carlos Lira e Ronaldo Busco. Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão. Invento lua nova clarear, invento amor e ser a dor me encontrar. Caminho do que sempre quis, saveiro pronto pra partir. Invento cais, isso é a vez de me lançar. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Brinca no ar um resto de canção. Um rosto tão sereno, quieto de paixão. Morre no ar o sempre mesmo adeus. Meus olhos são teus olhos. Beijo manso, brinca no ar. Em 22 de outubro de 1976, recebeu o troféu Vila Lobos de melhor cantora do ano, oferecida pela Associação de Produtores de Discos do Brasil. No álbum de 1998, vamos ouvir Longe dos Olhos, composição de Djalma Ferreira e Cristóvão de Alencar. E ainda de 1988, Deixou Cantar, composição Dudu Falcão. Invento a vida e quando eu canto, sou teu amor, sou teu encanto, o porta-voz da tua paixão. É que é sempre assim, ninguém segura a fantasia de ter o dom da melodia, trancar o mundo na canção. Deixa eu cantar, deixa eu dobrar de felicidade. Eu sou tua voz dizendo a ele tudo que não disse o teu coração. Deixa eu cantar, sou teu recado, sou teu pecado, dentro de rádios e vitrolas. Conto pra ele nosso amor. Deixa eu cantar, só teu recado, só teu pecado, dentro de rádios e vitrolas. Conto pra ele nosso amor. Você for embora, não pense em mim, que eu não te quero meu. Em 1977 apresentou-se com Dori Caymmi no projeto Pixinguinha. Estreou no Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro, passando em seguida por Vitória, Salvador, Recife e Alagoas. Na sequência vamos ouvir do álbum de 1977 Não Há Lugar. Composição: Vitor Martins, Gilson Piranzetta e Ivan Lins. E de 1979, Nossa Dança. Composição: Ana Terra e Danilo Caymmi. Eu quiser, não há lugar que eu não vá pra me humilhar, só pra te ter quando eu quiser. Quero e devo ser essa mulher que se curva, te paga, te entrega, te afaga. Quero e devo ser essa mulher de olhos abertos que vinga, que xinga, pesa como praga. Não há lugar que eu não vá te aborrecer, te torturar, envelhecer. Não há lugar que eu não vá te aborrecer, te torturar, te envelhecer. Quero e devo ser essa mulher que se curva, te paga, te entrega, te apaga. Quero e devo ser essa mulher de olhos abertos que vinga, que xinga, pesa como praga. Não há lugar que eu não vá te aborrecer, te torturar, envelhecer. Só louco, só louco, só louco, só louco. amor me guia, eu me guio só por vocês. Tanto eu serei criança, tanto melhor a voz. Tanto eu serei quem dança, quando a dança fizermos nós. Se cansa é a gente se querer bem. Vai bem, tudo que o mundo tem. Só o que não se cansa é a gente se querer bem. Como a estrela brilha, como a canção se fez, como o amor me guia, eu me guio só por você. Tanto serei criança, tanto melhor a voz. Tanto serei quem dança, quando a dança fizermos nós. Vai bem, tudo que o mundo tem. Só o que não se cansa é a gente se querer bem. Que não se cansa a gente se querer. Como a estrela rima, como a canção se fez, como o amor me guia, eu me guio só por vocês. Tanto serei criança, tanto melhor a voz. Tanto serei quando a dança fizermos nós. Vai bem, tudo que o mundo tem. Só o que não se cansa é a gente se querer. Vai bem, tudo que o mundo tem. Só o que não se cansa é a gente se querer. Chega o dia que a gente entende que o amor teve um ponto final. Nana Caymmi tem um jeito todo especial de cantar, de interpretar canções, o que faz da Nana uma excelente cantora, uma excelente intérprete. Na sequência vamos ouvir Samba do Avião, álbum 2005, composição Tom Jobim, e Ternura Antiga, do álbum de 1994, de Ribamar e Dolores Duran. Braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a vista chegando e vamos nós pousar. Papo Musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ai, a rua escura, o vento frio, esta saudade, este vazio, esta vontade de chorar. A distância tão amiga, esta ternura tão antiga, e o desencanto de esperar. Sim, eu não te amo porque quero. Essa saudade que maltrata o meu peito é ilusão, e por ser ilusão é mais difícil de apagar. No final de 1986, em comemoração ao centenário de nascimento de Villa-Lobos, Nana Caymmi fez uma série de shows cantando o repertório deste compositor, que teve continuidade no ano seguinte. Na sequência, vamos ouvir Você Que Me Ouve, de 1981, composição Cláudio Nucci. E ainda Beijo Partido, composição Toninho Horta, do ano de 1975. Você que me ouve, esteja onde esteja, andando na rua, tomando cerveja, guiando o seu carro, fumando um cigarro. Você, seja lá quem for, você que me ouve no rádio de pilha, na velha vitrola com sua família, no quarto sozinho, trocando um carinho. Você queira me entender, seja lá quem for, eu tenho um amor pra lhe dar. Eu vivo a cantar, eu vivo a cantar esse amor pra ver você feliz. Você que me ouve à toa na vida, você que trabalha, você sem guarida, pegando seu bronze num dia de chuva qualquer. Homem e mulher, seja lá que flor, eu tenho um amor pra lhe dar. Eu vivo a cantar, eu vivo a cantar esse amor pra ver você feliz. Eu vivo a cantar, eu vivo a cantar esse amor pra ver você que trabalha, você sem guarida, pegando seu bronze num dia de chuva qualquer. Homem e mulher, seja lá que flor, eu tenho um amor pra lhe dar. Eu vivo a cantar, eu vivo a cantar esse amor. Eu vivo a cantar, eu vivo a cantar esse amor pra ver você feliz. Eu vivo a cantar, eu vivo a cantar esse amor pra ver você feliz. Pedaços e deza, quem sabe de ti, e eu não mereço um beijo partido. Hoje não passa de um dia perdido no tempo, e fico longe de tudo que eu sei. Não se fala mais nisso, eu sei. Serei pra você, não me importa saber. Hoje não passa de um vaso quebrado no peito e grito. Rainha que a lucidez escondeu. Sabe, eu não faço fé mais na minha loucura, e digo, eu não gosto de quem me arruina em pedaços e deu. Partido. hoje não passa de um dia perdido no tempo. E fico Caymmi consegue aliar a sua voz, a beleza de sua voz, de sua interpretação, a outras coisas muito importantes. Qualidade do repertório, arranjos extremamente bem feitos e também a qualidade dos músicos que a acompanham. Isso faz da carreira da Ana Caymmi uma carreira de sucesso. Vamos fechar esse especial ouvindo Sem Poupar Coração, de 2010, composição Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro. Satisfaz além da anuncia até na terra e no mar.